A Direção-Geral da Saúde publicou hoje uma norma com a nova estratégia de testes e esta norma produz efeitos ao dia 9 de novembro, por forma a garantir que todos os intervenientes no processo, que são muitos e complexos, têm tempo de se ajustar às mudanças. E então vamos aos contextos em que os testes rápidos têm indicação à data e neste momento. A principal razão para a utilização destes testes é em pessoas sintomáticas nos primeiros 5 dias de sintomas. Eu tive o cuidado de dizer pessoas sintomáticas e não pessoas Covid positivo, porque só o teste é que dará o diagnóstico. As pessoas podem ter sintomas e não ser Covid. A segunda indicação destes testes é menos generalista e é em pessoas sem sintomas, onde ele não é tão importante, mas em situações concretas, nomeadamente em surto, em que de facto a rapidez é muito importante. Podem ainda usar-se estes testes numa terceira situação, que é o rastreio periódico de profissionais de saúde em contexto de maior risco de exposição. Quero deixar aqui claro que um teste rápido destes de antigênio negativo, numa pessoa com forte suspeição clínica de Covid-19, não dispensa a realização de teste molecular para confirmação. Portanto, um teste negativo, teste de antigênio rápido, numa pessoa fortemente suspeita, obriga a que faça um teste PCR.